chuva de saudade no meu coração. Tá caindo chuva, tá molhando o chão. Não aguento mais tanta solidão. Volta pra mim e diz assim: preciso te ver. Estrela colorida, razão da minha vida, meu sonho é você. Volta pra mim e diz assim: preciso te ver. Estrela colorida, razão da minha vida, meu sonho é você. Tá caindo chuva, tá molhando o chão, chuva de saudade no meu coração. Tá caindo chuva, tá molhando o chão, não aguento mais tanta solidão. Tá caindo chuva, tá molhando o chão, chuva de saudade no meu coração. Tá caindo chuva, tá molhando o chão, não aguento mais tanta solidão. Agora 1:45, está na hora do Fuá. Fuá! É brega, a chuva de saudade para a música da Severina Chique Chique. Cristiano Neves, daqui a pouco a gente volta, vamos patrocínio. A hora do brega. Patrocínio. Supermercados Neirão Preço, vem correndo comprar. Aqui em Poção a alegria é economizar. Compre no melhor preço de Poção e aproveite as promoções. Arroz caçarola, 1 quilo, 3,79. Óleo pet soia, 8,99. Macarrão instantâneo, vitarela, 1,49. Creme cracker, pilar, 4,49. Flocão colibri, 400 gramas, 1,35. Salsicha avivar, mista, 1 quilo, 9,35. Papel do Belly com 4 unidades, 2,59. Na Maria Andrade, na Manuel Genu, tem promoção que o povo já conheceu. Preço baixinho, qualidade no ar. No melhor preço é só vir aproveitar. Supermercados, melhor preço, vem correndo comprar. Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Sempre com você pela saúde da família. Drogaria São Luís está com você oferecendo o melhor preço na compra de seus medicamentos. As melhores promoções. Clientes, venham conferir. Ninguém vende por menos. Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Telefone WhatsApp 87-99136-5506. Não deixe faltar água e gás. Chame Gessé Aguiar pelo 91950555. Faltou, telefonou, chegou. 91950555. Gessé Água Mineral e Gás. Casa do Trabalhador é na loja Rancho do Produtor. Aqui não deixa faltar o que o agricultor e o produtor precisa. Venha para nossa loja e compre tudo em ração, vacinas, medicamentos e implementos agrícolas. Compre aqui na loja Rancho do Produtor com o melhor preço da cidade. Ítalo Aguiar agradece a preferência. A hora do brega. Patrocínio. Já falou que é pobre. E a EGR Pinho, brilha e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia. Seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. A senhora dona de casa já falou que aprova. Que a EGR Brilho brilha e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia. Seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. É mais, muito mais economia. Seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. Loja Santa Terezinha, venha para a coleção inverno e toda a perfumaria com preço promocional. Estamos na Praça Frei Henrique, Loja Santa Terezinha, esperando por você. Panificadora Frei Henrique é a melhor da cidade. Produtos de panificação de qualidade, uma lanchonete com delícias para você. Conte com um bom atendimento e boa qualidade dos nossos produtos. É a Panificadora Frei Henrique, o bom pão nosso de cada dia. Casas Pantaleão. Artigo de cama, mesa e banho, tecidos, cortinas, chapéus e sempre as grandes promoções. Fazendo valer a tradição, as Casas Pantaleão oferece as melhores marcas em confecções, com os precinhos que só vendo pra crer. Casas Pantaleão, sempre renovando o estoque, facilitando suas compras à vista ou no cartão. Casas Pantaleão, aqui em Poção, no centro da cidade, e em Pesqueira, na Praça Dom José Lopes. Casas Pantaleão, uma loja amiga e uma tradição em vender barato. A Hora do Brega. Patrocínio. O mês de férias chegou, mas o frio também. É muita virose, gripe, resfriado. E a imunidade da criança fica baixinha, baixinha. É aquela agonia. Criança chorando, sofrendo e os pais desesperados. Mas calma, Vitamel Kids é um grande aliado na saúde do filho. O Vitamel Kids é um suplemento completo com vitaminas e minerais que vai ajudar a aumentar a imunidade de sua criança. E ainda ajuda na concentração, no sono e deixa seu pequeno mais calmo. Vitamel Kids é uma vitamina completa para seu filho ficar com a saúde de ferro. Até anemia o Vitamel Kids e manda embora? Aproveite as férias do seu filho com saúde todo dia. Vitamel Kids, o Vitamel da garotada. Você encontra nas melhores farmácias. Loja Bem Mais Importados. Neste mês de agosto, a nossa loja completa um ano aqui em Poção. Durante o mês de aniversário, quem ganha o presente é você. O mês inteirinho de promoção. Loja Big Mais Importados, na Maria Andrade, Centro Comercial da cidade. Capinha para o seu celular, com 50% de desconto. E películas também para celular, R$5, que seja normal ou privacidade. Big Mais Importados. Tem sanduicheiras de R$ 138,00 por apenas R$ 109,90. Na Maria Andrade, Centro Comercial da cidade, no prédio de Horácio. Big Mais Importados. Ciane Peças e Acessórios. Na Ciane Peças, você encontra tudo para a sua moto e para o seu carro. Temos pneus Dunlop, aro 13 e 14. Baterias Moura em 10 vezes sem juros. Também fazemos a troca de óleo do seu carro. E uma variedade de peças e acessórios. E para a sua moto, tudo em elétrica e motores. Além de manutenção em geral e revisão prêmio. Venha para a Ciane Peças e Acessórios. 104,9 FM Sobrega. Eita, vocês pensaram que nós tínhamos ido embora, nós enganamos vocês. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez, Severina. Olha nós aqui, Zé Dudu, Jeane, Marluce, Helena e, além de Helena, Edinaldo também tá no programa. Também tá no programa, na Hora do Brega, a Hora do Fuá, na 104,9, que é a rádio mais brega de toda a região. De... Não tem ninguém mais brega do que nós, não, meu irmão. Tem não. Meu amigo Zé Dudu, aquele café de Minas, é bom demais, viu? Bom demais, meu amigo José. Nunca vi um café melhor do que o de Minas que você me trouxe, só sendo de comendo, café mineiro. Um abração aí pro meu amigo Odaí, pra minha comadre Madalena e também é pra a nega, não posso esquecer o pessoal daí de jeito nenhum, viu, Zé? Olha, a brega vai rolar muito brega aqui até as 14h30. A gente vai chamar a brega aí pra valer, sem nenhum intervalo, somente brega agora. E vamos embora que brega é coisa boa, José. Brega é bom demais. Eu gosto de brega, tu gosta de brega também, José? Eu gosto de brega. Tem alguém no telefone? O telefone toca. Alô? Oi, Severino. Pode perguntar. Oi. Ah, eu, segunda-feira eu te dou. Segunda-feira quando ele vai ligar pra mim. Tá bom, Severina. Valeu, minha filha. Você manda e não é mandada. Eu vou ver se eu pego o dele mesmo, viu? É, se não é do programa, tá? Se é o WhatsApp, eu vou falar com ele. É, tá bom, ligo. Tá bom, Severino, tá certo. É bom, é isso mesmo, valeu. Tá bom, Severina. Chame-me embora, Severina fala demais. Severina fala demais, gente. Senão a gente não atende o povo. Ah, Severina, brinca não, Severina. Fala mais não, tá bom, Severina. Tu já falou muito, eu já entendi tudo. Olha ela ligando de novo. Ah, meu Deus do céu, Severina. Severina, tem juízo, Severina. Tu já falou, mulher. O que eu faço pra... Eita, meu amigo Zé. Vamos dar uma passada lá no Acaí, cara. Olá, Clano, beleza? Beleza. As coisas tá boa mesmo. Tá boa, Zé. Bota aí o Amar Batista aí pra nós aí. Amar Batista. Pra oferecer a mãe, Aldair, Cleide, Jorginho, Lindomar, a mulher dele. Sei. E a você, Carla, sua filha. E a todo mundo que tá assistindo aí a rádio. Bota aí a música pra curtir aí. Amado. Valeu. Cuida. Eles estão todos na bodega, recebendo mantilha aqui pra tirar a metade do frio. Tá muito frio aqui. É nada. E tá assim, é, amigo. Vou mandar uma música de Amado Batista com Eduardo Costa. A música Amigo, viu, Zé? Pra você e pra toda a rapaziada aí do Bado Adaí, aí no Acaí. Um abração pra todos daí, viu? Tá bom, meu amigo Zé? E pra sua irmã também. Um abraço pra ela. É arroxo, viu, Zé? Amigo, fica um pouco aqui comigo. Estou muito magoado, estou perdido. Preciso de você pra conversar. Amigo, quem eu mais amei na vida, me abriu no coração uma ferida que nem o tempo vai cicatrizar. Hoje descobri suas mentiras, que o tempo todo fingiu me enganou. Meu coração traído está chorando lágrimas de dor. Amor sem fim também mentiu, me fez muita maldade. Na sua vida também fui mais um. Nós temos muitas coisas em comum. Eu e você deixados na saudade. Coisas boas devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar, o mau tempo vai embora e o bom vem. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. De coisas boas devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar, o mau tempo vai embora e o bom vem. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. Essa solidão me mata, estou sentindo a sua falta, meus olhos te procuram. Eita, que solidão danada, né, Cristiano Neves? 1h59 na capital da Renascença, turma boa, da hora do fuá, muita gente boa que liga pra nós participar do programa, né? Boa tarde, Herculano. Boa. Quero ouvir uma música com o Genival Santos para oferecer a meus filhos. Olha, e a todos que estiver ouvindo o Brega. A você e família, todo mundo de poção. Obrigado e boa tarde. Ei, Marluce. Marluce, que é uma música, brother. Tu ouviu aí a música dela? Tu gravou a mensagem dela, brother? Hein? Boa tarde, Herculano. Quero ouvir uma música com o Genival Santos. Ah, Genival Santos. Para oferecer a meus filhos. Ah. E a todos que estiver ouvindo o Brega. A você e família, todo mundo de poção. Obrigado e boa tarde. Eita, Marluce, eu te peguei no fraga, viu? Genival Santos na Vale, no maior brega do mundo todinho. Simbora, Genival. Vamos cantar pra Marluce. Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga, 14 horas em ponto. Hora do brega. 14 horas em ponto. Não, não, não, você não tem coração. Não, não, não, não, não, não, não quero amor à prestação. Agora estou de mal contigo. Você me magoou. Perdoar eu não consigo. Eu não. Não. Não. Não, você não tem coração. Não, não, não, não. Não. Não quero amor à prestação. Eu não. Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não. É isso, meu filho. Brincadeira não. Aqui é brega puro. Eu te peguei no fraga. Meu amigo Beval pintou. Um abraço pra Beval. Vou mandar um abraço pra Gilmar, lá da JW. E Pedrinho do Prado, lá do Esquinão, que é quem comanda ali no Prado. É ele. Tudo é por conta dele ali, viu? Pedro do Esquinão. Onde tem o maior e melhor depósito de bebidas, o melhor preço aí de bebidas é com o Pedro do Esquinão. Pedro do Brega. É, meu filho. Sabia, né, Gilmar? Tás por dentro de tudo, né? Tô sabendo, viu? Tô sabendo de tudo, Gilmar. Como é que tá aí o pessoal? Um abraço aí pro Joel, pro Arnaldo. E pra todo o pessoal aí da JW. Melhor negócio a gente faz lá. Tudo pra sua casa tá na JW, viu? Esquece não, que é lá que a gente deve comprar. Na JW, móveis eletrodomésticos, estofados, melhor preço. Olá, Herculano, boa tarde. Boa, gente. Gostaria que você tocasse pra mim a música do Julião Sertanejo, Amigo, Não Pare na Frente do Bar. É. Para oferecer pra Nina e Marcelo na Rua José Amaro e pra todos que estiver curtindo o Brega. Boa tarde. Valeu. Juliana, né? Amigo, não pare no bar não, viu? Pare não. É o pedido da Jeane. Um abração pra Gilmar, Helena e Edinaldo. Seguro brega. Não pare esse carro na porta de um bar, pois isso me causa problemas e vai complicar. O som já está muito alto e ela pode escutar. Eu tenho certeza que ela vai me procurar. Cansei de ouvir suas mentiras, promessas de amor, pois elas não têm sentimento e nenhum valor. Cansei de ser seu escravo, ela sempre me enganou. Agora pra sempre não vai ter mais meu amor. Ai, ai, ai, ai, eu te peço por favor, não pare esse carro agora, meu coração chora por esse amor. Ai, ai, ai, ai, eu não quero me embriagar, por isso amigo te peço, não pare agora na porta de um bar. Cansei de ouvir suas mentiras, promessas de amor, pois elas não têm sentimento e nenhum valor. Cansei de ser seu escravo, ela sempre me enganou. Agora pra sempre não vai ter mais meu amor. Ai, ai, ai, ai, eu te peço por favor, não pare esse carro agora, meu coração chora por esse amor. Ai, ai, ai, ai, sei que vai me procurar, por isso amigo te peço, não pare agora na porta do mar. Ai, ai, ai, ai, eu te peço por favor, não pare esse carro agora, meu coração chora por esse amor. Ai, ai, ai, ai, eu não quero me embriagar, por isso, amigo, te peço, não pare agora na porta de um bar. A hora do brega. É fuá, meu filho, não adianta não. É brega. Quem gosta de brega, fica com a gente. Quem não gosta, desliga o rádio. Desliga não, fica aí. Eu quero um de Amado Batista com Vicente Neri. Eu ofereci minha esposa Leninha, Nelma, Engatados, Gomes, Evando, Elielson, aquele Vando da loja, Movela e a Gimar, e a Herculana, a Carla, e a Júlia, Sofia, e a... É, João. Jerome aqui, bota o Chuca aí pra Jerome. Jerome dos Boi aqui, viu, Herculano? Bota. É bico de ouro. Cadê o Chucai? Você com a sua esposa, Joana. Eu quero uma música Folha Seca, de Amado Batista. Oferecer meu esposo e toda a minha família. Olha. Olha. Que é Leninha, tipo candeia de baixo. É Leninha, eu sei. Leninha. Folha Seca, né, Leninha? E Bico de Ouro pediu outra aí, né, brother? Folha Seca. É final de semana aqui, meu velho. Pensativo olhando a estrada, vou pensando em minha amada, como é triste a solidão. É triste a solidão, viu? Misericórdia. A 120 por hora, eu vou segurando nessa estrada. A solidão não é brincadeira, não. Leninha é esposa de Bico de Ouro, do Edinaldo, Bico Caro, Bico de Ouro. Né, Leninha? Beijo pra Leninha, abraço pra Bico e Amado Batista, né, Leninha? Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Hora do brega. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. E vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. 14 horas e 11 minutos. Eita, a hora do fuá, meu filho. A hora do brega. Brega puro da rádio mais brega de toda a região. É, do Recife ao Cais, do Cais até o Sertão, do Sertão até o Cais e até Poção. Vai-se embora, meu irmão. Vai. Só tá rimando com um hoje, viu, Gilmar? Você só tá rimando com um. O que é isso, Gilmar, da JW? Boa tarde, meu amigo Herculano, Gilmar JW, ligadinho na hora do brega. Coloca aí pra mim. Sim. Reginaldo Rossi, é da Raposa e as Uvas, e oferecendo aí pra meu afilhado Jorge Augusto, Carla Cauane e minha afilhada Maria Laura, lá do Prado, que tá completando um ano, completou um ano essa semana, né? Parabéns. Pra meu pai Antônio e minha mãe Lucineide e minha irmã Maria Eduarda, completaram ano esse mês também. Pra meu amigo Severino, pra minha amiga Severina lá na Pá de Roma, meu amigo Bico de Ouro lá no Candeeiro, meu amigo Silas também no Candeeiro, seu Antônio lá no Sítio Baixio. E todos que estão ouvindo aí, meu amigo, a Vale do Acaí, esse brega gostoso aqui no trabalho, curtindo. E esse show em audiência. Parabéns, Herculano. Saúde, paz pra você, Joana e Carla. Tudo de bom, meu amigo. Cuida, cuida. Cuida, Gilmar. Herculano. Bota vai cuidando, quebrar Gilmar. Aí, Gilmar da JW, gente, ele faz serviços extras, tá? Fora do horário dele, você tem um móvel para desmontar, para montar móveis, é com Gilmar, tá? a montagem, desmontagem, o que você precisar, e ele faz um precinho muito especial, já fez muita coisa para mim. Gilmar é top, é um cara muito legal, cobra aquele precinho especial para você que precisar de montar, desmontar móveis. Fala com Gilmar lá na JW, tá legal? Zé Dudu tá aparecendo por aí, viu? Ô, meu querido Herculano, bota a bota azul. Oi. Beba não, se amostrando aqui, minha cara, uma galera aqui, em Aldaí. Sim, sim, nega. Parece que você já tomou uma cervejinha hoje, hein? Você pediu... Foi que ela pediu, brother? Boate azul, foi? Foi que ela pediu azul aí. Minha, é boate azul que ela pediu, foi? Eu vi boate azul, a nega. Lá do Arraio. Ô, meu querido Herculano, bota a música boate azul. Beba não, se amostrando. Aqui, minha cara, uma galera aqui. Sim. Minha onda aí. Tá bom. Eu vou colocar já já, viu? Depois da música do Gilmar. Gilmar pediu a Raposa e as Uvas. E depois vai a Boate Azul pra você, tá, nega? Então tá aí, Reginaldo Rossi, o rei do brega. Segura uma melhor de duas pra você aí. Segura aí, segura as pontas aí. Vamos embora. A gente cheirava a xereca das meninas. A Raposa e as Uvas. Lembro com muita saudade daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho. A gente ia mesmo se abraçar. Você com laque no cabelo e o vestido rodado. E aquelas anáguas com tantos babados. Você se sentava pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você as uvas. E eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. No fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava beija-me muito, eu lhe apertava e olhava seu busto no corpete querendo pular. Eu todo cheio aos Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel de um homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você as uvas. E eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. No fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar na tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava nos conselhos que tua mãe te dava. Tinha um que dizia, só depois que casar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você as uvas. E eu querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. No fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu a raposa, você as uvas. E eu querendo teu beijo roubar.

meu amigão. Um abraço, gente boa do meu coração. Eita, cadê Besouro? Faz zoada não, Besouro. Boa tarde, Aculano. Aqui é Besouro de Poção. Manda uma música aí boa de Amado Batista, Folha Seca, pra oferecer aqui a Luiz do Bar. Sim. Pra todos os amigos que estão na Luiz, manda uma pra nós aqui em casa e todos os ouvintes aqui de José Tiburcio. E pra vocês aí da rádio, você, sua esposa, sua filha, todos os ouvintes. E pra turma da Secretaria de Obras, pra Zezito, todos os amigos da Secretaria de Obras. É Besouro, um abraço. Olha, tá vendo o que o Besouro tá dizendo, brother? Eita, brega puro! Cadê Reginaldo Rossi pra mandar aí? Mandar uma de Reginaldo Rossi. Vou mandar. Manda pra Besouro essa aqui. Já tô com o Amado Batista. Eu me apaixonei. Você quer ir embora? Me dá mais um tempo. Não me deixe agora. Pois eu não aguento mais a solidão. Não vá, porque se você for, vai acabar comigo. Vai me arrebentar, vou perder o juízo. Pois eu não aguento mais a solidão. Tá vendo aí, Besouro? Isso aí é Reginaldo Rossi. É final do programa, 2h34. 2h34, a gente já tá passando da hora. Vem aí a bodeguinha do Maguila também, né, Besouro? Meu amigo Super G, que é fã do Bartô Galeno, Justus, ele é. O G, ele é fã e canta essa música também. Olha. É a tua cara, viu, esse G? Tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro. Dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro. Dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, por ser menino. Deus me perdoou, compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte. A malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade. Todo dia de manhã é meu leito, me lembro de você e fico triste. Vendo o sol pela vidraça, lembro você me dizer: amor, que dia lindo, como é bom ficar com você. Vendo seu corpo bonito desfilando só pra mim. É muito boa essa música, não é? Né, Besouro? Olha, Amado Batista, mais amado do Brasil, tem de segunda a sábado após o meio-dia, depois do Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Vale, viu? Com Edelson Moura. Então vamos ouvindo aí esse programa, muita audiência, né? Eu tava comendo aquela tapioca lá na feira. É Nando, é. Eita, rapaz, o nome do rapaz lá. Ela é a esposa dele, ele lá tava vendendo umas bananas. A esposa faz uma tapioca muito boa e ele disse que escuta a rádio. Mora lá numa aldeia lá. Eu anotar tudo no próximo sábado. Pessoal, escuta muito a Rádio Vale. E a gente agradece pela audiência e o carinho, né, de tanta gente fora de Poção que escuta a nossa rádio também. De Leusa? Cadê a nossa amiga que participa sempre também, né, com a gente? Abração aí pra essa turma toda, mandou um recadinho aí, que, né? O pessoal gosta da gente, tá sempre ouvindo a rádio da família Poçãoense. Um abração para Edileuza e para toda a turma. Ele mandou uma mensagem para nós, mas o programa no final. Tá na hora da bodega. Eu gosto do programa Bodeguinha. Esse é um amigo meu, mora distante. E ele faz esse programa para algumas emissoras do país e para a Rádio Vale do Acaí, né? E aí a gente tem a grata satisfação de ter esses amigos, essa parceria com essa turma legal, né? Essa turma que é gente boa. Não é verdade? Isso, então. Boa tarde, Herculano. Boa. Eu gostaria de ouvir uma música. Sim. Com Amado Batista. Sim. Se não for por amor, para sim, oferecer amor, a Malha, a Mato Corminha. Ali em Areia Grande. A todos os meus familiares que estão curtindo a Vale do Acaí. Um abraço, Herculano. Tá bom, Edileuza. Tá bom, minha amiga. Muito obrigado. Um abraço para você também, para todo o pessoal que está aí ouvindo o mais amado do Brasil. E você sabe, né, Edileuza, que o Edelson Moura está aí sempre com a gente também, aí de segunda a sexta, depois do Jornal do Meio-Dia. Tá? Se não for por amor, não dá certo não, né? Tem que ser por amor, tudo tem que ter o amor, né? Não é verdade, Edileuza? E se não for por amor, não peste não. Se não for por amor, vai ser a última, viu, Edileuza, do programa. Entendendo você também, tá? Um abraço a todo o pessoal que pediu Amado Batista, muito carinho, muita atenção. Tchau, pessoal, até sábado. Continue na Rádio Vale, porque tem uma programação muito especial aqui até às 22 horas, uma programação especial. Depois das 22 tem o show da madrugada. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo. Senão vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de me

Estilosa Perfumaria, Cosméticos e Acessórios é uma loja para diversos gostos, onde você vai se presentear e presentear aquela pessoa especial. Temos as melhores marcas de perfume, maquiagem, sabonetes líquidos e em barra, semijoias da marca Onyx, sem esquecer dos chocolates Ferrero Rocher e Cacau Show com diversos sabores. Aproveite, você vai amar! A Estilosa Perfumaria está localizada na Avenida Maria Andrade, fone 87 99145 9767. Vale do Acaí FM. Poção tem hoje uma oficina de automóveis especializada em serviços de motores, suspensão, embreagem, freios, conserto de direção hidráulica, antes feito em Caruaru e hoje feito em nossa cidade. Injeção eletrônica com diagnóstico de scanner. Todos os serviços com garantia. Responsabilidade de Sérgio Car, no bairro dos Milagres, ao lado do Parque Conrado, Poção Pernambuco. Fone 87 99151 8192. O CETEP agora também é Facetep. Facetep, oferecendo curso de bacharelado de enfermagem. Estamos com matrículas abertas com os cursos de técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em análises clínicas, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, técnico em farmácia, técnico em veterinária, técnico em estética e técnico em imobilização ortopédica. E atenção, estamos com as inscrições de bacharelado em enfermagem em aberto. Curso 100% presencial. Estamos funcionando na Avenida Luiz de Almeida Maciel, sem número, Prado Pesqueira, no prédio do antigo Centro Social Urbano, onde já funcionou o SESC. Informações no número 87 99202-3923. Vem ser Facetep! Poção tem bom preço. O Empório Noemi oferece para você todo final de semana uma ótima promoção. Vem pra cá, vem comprar. Tomate o quilo 3,49, cebola quilo 1,99. Batata inglesa, o quilo 3,39. Banana dúzia, R$3,09. Maçã nacional, R$12,99 o quilo. Bandeja de morango, R$10,99. Laranja pera, o quilo, R$3,99. Batata doce, R$4,49 o quilo. Empório Noemi, um novo conceito em mercado. Compre mais barato, compre aqui. A Prefeitura de Poção, através da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Ambiental, solicita a colaboração de todos os proprietários de animais de médio e grande porte, como caprinos, suínos, equinos, bovinos e similares, que não deixem os animais soltos em vias públicas. Animais soltos, além de configurar maus tratos, podem causar acidentes de trânsito, desordem urbana e risco à integridade física dos cidadãos. Os animais encontrados soltos estarão sujeitos à apreensão e doação, e o proprietário ao pagamento de multas de acordo com a Lei Municipal 745/2017. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da nossa comunidade. Prefeitura de Poção. Avançar é compromisso com o nosso povo. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Bodega. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, passando um pano no óculos para enxergar tudo em HD e sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, Zizil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição da Rádio Saque, as notícias mais desinteressantes do Japão para todo o Brasil. Vamos falar também de um negócio que pouca gente repara. Por que os postes de luz

ser. Se o teu cheiro está em mim, invadindo sem querer, tudo passa e eu só sei dizer seu nome. Pra se apagar, fecho os olhos, não te esqueço. Tem que amanheço. Como é bom lembrar seu nome, seu nome. Muito bom, hein? Excelente. Bodega do Maguila, oba! Deixa rolar, se meu coração diz que sim.

A taxa de juros está reduzida e o prazo para pagamento do empréstimo consignado aumentou. Vem para o Magazine Oliveira. Estamos prontos para lhe atender na Ilha de Negócios do Bradesco Expresso. Fale conosco pelo WhatsApp 87 9 91 38 8211. Tem música no ar, tem riso e coração. A Vale do Acaí é a voz da região. Tem notícia de verdade, tem cultura e tradição. Com Herculano Correia tem boa comunicação. Tem repente que arrepia, alegria no sertão. A emoção bate forte em cada transmissão. É poção no alto astral, é raiz, é conexão. Sintoniza com a gente e sente a vibração. Vale do Acaí, a melhor do lugar, tem forró, tem repente pra gente se animar. Vale do Acaí, bate forte o coração, é cultura, é alegria, é paixão e emoção. Vale do Acaí, a melhor do lugar, tem forró, tem repente pra gente se animar. Vale do Acaí, bate forte o coração, é cultura, é alegria, é paixão e emoção. Vem correndo, vem comprar. Vem pro Campo Supermercado. Economia certeira em poção e em pesqueira. É o Campos, pra mim e pra vocês. Economia todo mês. É o supermercado do coração. O Campo Supermercado está no coração de poção. Moto Honda Bin 110 zero quilômetro pra sua garagem, mais 20 mil reais na sua conta. É só no Mandacaru de Prêmios. Esta semana tem uma Moto Honda Bin 110 zero quilômetro, mais 20 mil reais em dinheiro só pra você no quarto sorteio. Eu disse uma bi zero quilômetro, mais 20 mil reais. E não para por aí. Ainda tem 2 mil reais em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio. 2 mil. E 10 prêmios de 300 reais no giro da sorte. E o melhor, compre o seu no Simples por apenas 5 reais. Ou na tripla chance 3 por 10 reais. Com nossos vendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Mandacaru de Prêmios. Toda semana tem gente ganhando. Mandacaru de Prêmios. Mandacaru de Prêmios. Ligue o rádio, tenha fé, você vai ver. A 104,9 MHz aumenta o volume das vendas do comércio local. Ei, moça rola, dona de casa já falou que é bom. E a NR Pinho brilha e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia, seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. A senhora dona de casa já falou que é nova. Que a MR brilho, brilho e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia. Seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. É mais, muito mais economia. Seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. Vale do Acaí FM. Você está procurando um lugar com variedade e qualidade? Venha conhecer a panificadora Frei Henrique Broker. Pão integral, torradas, doce de leite, manteiga de garrafa e muito mais. Queijos, bolos, lanches, salgados e doces. Pão Recife, roscas recheadas, bolachas sete capas, tudo fresco e delicioso. E o melhor de tudo, aceitamos encomendas de salgados e pães. Venha nos visitar e experimentar a qualidade e o sabor da panificadora Frei Henrique Broker. Panificadora Frei Henrique Broker, onde a qualidade e o sabor se encontram. Poção tem bom preço. O Empório Noemi oferece para você todo final de semana uma ótima promoção. Vem para cá, vem para cá, vem comprar. Italaquinho, R$1,59. Locão gostosinho, R$1,25. Café vaquejada, R$8,89. Leite o litro, bom leite o litro, R$5,99. Creme Cracker Vita Massa, R$3,79. No Empório Noemi, é assim, é o bom preço da cidade. Tomate, R$3,49 o quilo. Cebola, R$1,99 o quilo. Batata inglesa, R$3,39 o quilo. Banana, dúzia, R$3,09. Maçã nacional, R$12,99 o quilo. Bandeja de morango, R$10,99. Laranja, pera, R$3,99 o quilo. Batata doce, o quilo, R$4,49. No Empório Noemi, mais economia é por aqui. Você sofre com azia, má digestão, refluxo,

Itália. As mais tocadas de hoje e de ontem nas melhores rádios do Brasil e do mundo. Let's go. Programa Soda Pop. Programa Soda Pop. Pode aumentar o volume porque o Soda Pop tá chegando. Salve, salve, gente boa. Tudo bem por aí? Tudo belezinha? Hã? Tudo certinho? Esperamos que sim. Prazer, eu sou Eduardo Maidana. Tá começando mais uma edição do Soda Pop pra todo o Brasil. Seja pelo rádio, site, aplicativo, através da sua assistente de voz inteligente. Agora é tudo com a gente, tá? Vamos juntos aqui na programação da Rádio da Galera. Tocando as melhores do Brasil e do mundo. Os maiores artistas, as músicas mais bombadas nas plataformas digitais. E a sua companhia, que é muito mais importante. Sabe o que mais? Tem o nosso flashback do Soda Pop pra matar a saudade, tem lançamento, tem novidade, tem aquelas que estão marcando tendência, tudo isso e muito mais aqui no Soda Pop, deixando o seu final de semana mais incrível. Aumenta o volume, vem junto. Pra começar hoje tem Taylor Swift, Cruel Summer. We would dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know. Roll the dice, angels roll their eyes.